Piauí, 794, 1450 kHz. Rádio Cultura dos Palmares, AM, a mais ouvida da região. 24 horas no ar, Palmares, Pernambuco. Pensando em reformar ou construir, Chico do Fogão de Construção é o lugar certo. Materiais elétricos, em geral, pisos, revestimentos, argamassas, conjuntos, pia de inox, fibrocimento, telhas brasileiras de todos os tamanhos, portas e janelas de alumínio, tintas, massa corrida, bocas de fogão, ferramentas e acessórios. Seja cliente Chico do Fogão e Construção. Parcele suas compras nos cartões ou faça seu crédito Chico. A melhor opção você já sabe, Chico do Fogão e Construção, Rua do Conforto Figueiredo, fone 3661-3568. Florence Escola Técnica. A sua escola de saúde informa que as matrículas para os cursos de análises clínicas e técnicos de enfermagem estão abertas. Venha conhecer nossos laboratórios e garanta as melhores experiências tendo um profissional completo com a Florence Escola Técnica. Garantia de qualidade e empregabilidade. Convênio com todos os hospitais e laboratórios do estado. Análises clínicas e técnicos de enfermagem é na Florence. Atendemos na Rua Coronel Pedro Paranhos, 290 Palmares, em frente ao INSS. Ou liga para nossa equipe, 3661-4877. O que você deve botar no Júnior de Beto? Melhoria habitacional. Será construído o planejamento de um parque que tem criação de políticas habitacionais, ventilação de vagas e atendimento solar clínica. Jovens adultos e idosos. Como diz uma fonte estimada, para o professor. Reformar os planos. Ofertar emendas de qualidade que revitalizar o transporte solar. Ainda há tempo para a esperança. Com Júnior de Beto e Luciano Júnior. O que há de mais moderno em tecnologia de captura de imagem em alta definição para diagnósticos médicos e para clínicas Santa Paula. A evolução em câncer, ressonância magnética, ultrassonografia, raio-x, mamografia, dermatometria, laboratório e especialidades médicas. Faça sua ressonância magnética com aparelho de última geração em até 6 vezes nos cartões de crédito. Informações pelo telefone 3661-0320, Clínica Santa Paula. O mais completo centro e diagnósticos por imagem. Rádio Cultura dos Palmares. Jornalismo sério. Paga aqui. 8 e 4. 8 e 4. O melhor self-service da região chegou ao restaurante Um Quilão. Pratos variados, saladas e carnes nobres grelhadas, tudo com muita qualidade e local agradável. Restaurante Um Quilão. Chegou com o melhor café da manhã e o almoço. Aberto de segunda a sábado até às 16 horas. Na Avenida Luiz Fontana de Carvalho, 89, ao lado da Coca-Cola, em Palmares. Ligue 993-468198. Reserve seu café da manhã e seu almoço. Com a chefe Avilha, do restaurante Um Quilão, melhor self-service de Palmares e região. Agora 8 horas, 4 minutos, 8 e 4. 8 novos locais do Recife recebem agitações itinerantes a partir desta terça-feira. A reportagem de Antônio Diniz. Não está sendo itinerante.